Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. Sempre a esta hora, em Transe, uma sessão de audio-hipnose aqui na Radar. E começamos com a banda sonora para o filme de Matt McCormick, responsabilidade Matthew Cooper, a editar em nome próprio. Ele, que é mais conhecido por Alluvium, vem de Portland. E abrimos a sessão de hoje com o tema-título para Some Days Are Better Than Others, o tal filme de Matt McCormick. Um tema lindíssimo no início do programa. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com atmosferas ambientes, aqui e ali luminosas. Primeiro, Some Days Are Better Than Others, por Matthew Cooper. Depois, Benjamin Dower, uma das metades dos The Dwindlers, ele que a solo revela todo o seu talento como multi-instrumentista e autor. Edição em formato EP, 23 and 26, passou por aqui 6 and 12, e logo a seguir o produtor de DJ, músico londrino John Hopkins, recordação para o disco de 2013, edição Domino Records, Immunity, com Abandoned Window. Seguimos com o compositor, radicado em Munique, Carlos Sipa. Tem formação clássica em piano, mas na sua adolescência passou como baterista por diversas bandas. Vem agora oferecendo discos etéreos, quase sempre ao piano. O último chama-se All Your Life You Walk. Continuamos com Step Out From Time, Carlos Sipa. Thank you. Depois de Carlos Sipa, foi tempo para irmos até ao mestre da música avant-garde, eletrónica e da música moderna, feita ao piano. Chama-se Harold Budd. Depois de Jane 112, veio com Jane 1221, edição de há 2 anos. Passou por aqui Jane 16, for Pale Saints. Logo a seguir, Ben Lucas Boyson, ele que é também conhecido por Hack. Mais um multi-instrumentista, explora o género neoclássico, faz bandas sonoras. Lembramos dele Gravity e o tema Nocturne 2, e como o ritmo percussivo tomou de assalto o alinhamento, seguimos com uma banda que nos oferece música desde 92, chamam-se Boran and Their Club of Gore, exploram o jazz e um ambiente negro deles e do disco Piano Nights Im Rausch. Thank you. Rauch a dobrar a meia hora por Baron and Their Club of Gore. Seguimos com o mundo sempre estranho de Jamie Stewart, o dono do projeto Chuchu. Agora lembrou-se de reinventar a música de Angelo Badalamenti da série icónica Twin Peaks. Chama-se Chuchu, Plays the Music of Twin Peaks. Rodou por aqui Laura Palmer's Theme. Logo depois o quarteto de cordas Iskra String Quartet. Eles que vão deambulando por sonoridades clássicas, mas outras mais deste tempo, viram-se remisturados em Iskra Remix por nomes como Minotaur Shock, passou por aqui Blue Notebook, e continuamos para um disco novo, uma mistura de percussão, guitarra, baixo, sons digitais e analógicos, pertence a Kay Limmer, o disco The Pale Catalog, tem por lá Faint. Thank you. altura de fecharmos esta sessão do Em Transe. Já sabem, estamos no Facebook, na loja do iTunes e em radiotrans.blogspot.com. Nos últimos dois sítios podem aceder ao podcast deste e de outros programas. Terminamos mais uma vez com a música de Matthew Robert Cooper, agora sob alter ego Alluvium. Editou Pedals, Petals, um 10 polegadas, com exatamente dois temas longos, muito belos. Encerramos com Pedals. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite. Até à próxima. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.